Ouça-se os sinos da igreja anunciando a hora. A refeição está chegando e o padre agora virá para dar a palavra cristã, para confortar. Se é que assim poderei falar, o indivíduo na vida errou, roubou, matou. Alguém assinou um papel que simplesmente diz que chegou a hora de pagar por tudo que na vida fez. Oh meu Deus, pena de morte mais uma vez. E como um animal em direção ao matador, ele é conduzido sem ter medo, mas nem ter choro, nem da sua própria vida ele é mais dono. E a cadeira elétrica é seu último trono. Polemicamente pessoas politizadas e os senhores da lei discutem o destino das nossas classes marginalizadas, citando a pena de morte como a possível saída ou a solução. Radicalismo nunca vai funcionar, pois conhecemos o podre nazismo, uma grande besteira pra envergonhar. Nossa história é marcada por muito derramamento de sangue, pouca resolução e muito sofrimento. Então, será que a raça humana não é inteligente o suficiente para algo melhor? Mais humano e justo, isto não é a solução. Eu falo sério, não é a solução. Pena de morte não é a solução. Falando sério, seus pecados, você não vai escapar. Pena de morte não é a solução. Falando sério, aqui mesmo não existe, não outro é a solução. Lugar. O Salvador um dia a terra retornará. O que diria ele quando ver que aqui encontrar seres humanos uns aos outros se matando? Não se sabe quem está certo e quem está pecando. Será que a guerra sempre aqui prevalecerá? Prevalecerá, rei, hey, só Jesus Cristo nos dirá. A solução dos problemas os grandes fingem não ver. Está no custo de vida, no desemprego, pode crer. Política errada, nação desorganizada, tremenda palhaçada. É, miséria acelerada, criança abandonada é a raiz do problema e ninguém faz nada. Se a causa de tudo não consegue evitar, estão agora querendo a consequência assassinar. Faço oposição à pena de morte, pois só os pobres morrerão, os ricos ficarão. Advogados comprarão, os juízes, enfim. Dinheiro à base de tudo, acredite, mas crê em mim. O preconceito ao ex-presidiário é o espelho de uma sociedade impiedosa, cheia de otários. Não estou defendendo os atos errados. Se está pensando assim, não entendeu o meu recado. Estou apenas deixando a minha opinião. Pena de morte não é a solução. Este regime radical é um atestado de burrice. Não resolvemos nosso problema, matamos e enterramos. Foi o que eu disse, 1, 2, 3. Quantos mais morrerão dessa vez? Quantos teremos que matar pro mundo melhorar? Como queremos que seja nosso próprio lar? Será que fogo com fogo se apagará? Apagará, apagará. Só Jesus Cristo nos dirá. Pena de morte não é a solução. Falando sério, seus pecados, você não é a solução. Pena de morte não é a solução. Falando sério, não é a solução. Pena de morte não é a solução. Falando sério, pecados, você não é a solução. Pena de morte não é a solução. Falando sério, não é a solução. Faço oposição à pena de morte, pois só os pobres morrerão, os ricos ficarão. Advogados comprarão, os juízes, enfim. Dinheiro à base de tudo, acredite, pode crer em mim. O preconceito ao ex-presidiário é o espelho de uma sociedade impiedosa, cheia de otários. Não estou defendendo os atos errados. Se está pensando assim, não entendeu o meu recado. Estou apenas deixando a minha opinião. Pena de morte não é a solução. Este regime radical é um atestado de burrice. Não resolvemos nosso problema, matamos e enterramos. Foi o que eu disse, 1, 2, 3. Quantos mais morrerão dessa vez? Quantos teremos que matar pro mundo melhorar? Como queremos que seja nosso próprio lar? Será que fogo com fogo se apagará? Apagará, apagará. Só Jesus Cristo nos dirá. Pena de morte não é a solução. Falamos sério, pecados, você não vai é a solução. Pena de morte não é a solução. Falamos sério, aqui mesmo não é a solução. Pena de morte não é a solução. Falando sério, pecados, você não vai é a solução. Pena de morte não é a solução. Falando sério, aqui mesmo não existe não é a solução.